conseguimos reduzir a fatura energética este ano em 60 mil euros e para o ano em 120 mil euros. Quer dizer, há aqui um aumento, há aqui uma redução energética e passa por aqui muito também este equilíbrio financeiro. Porque nós temos estradas, caminhos onde não passam, rurais, onde não passa ninguém e que tínhamos iluminação pública. Isto não faz sentido. Ninguém tem o costume de dar este. Ninguém tem uma lâmpada no seu jardim e apagar e deixa-a toda a noite acesa sem a desligar. Não pode ser. De qualquer maneira, também fizemos uma candidatura, aqui uma candidatura experimental aos LEDs da Oliveira do Hospital, que já estava aprovada no outro quadro enquanto pertencíamos desse cima do Pinhal Interior, e hoje reformulámo-las e fizemos uma candidatura mais abrangente, que estamos à espera que ela venha a ser aprovada e que também estamos a negociar através do próximo quadro comunitário, porque aquilo é que desejável é que cheguemos à iluminação pública a pagar aí 250 mil euros. Só para vos dar o exemplo, pagamos perto de 700 mil euros. Já houve este ano, passámos para 600 e qualquer coisa, por isso há aqui um grande trabalho ainda para fazer. Também a equipe da eficiência energética vai continuar a fazer este trabalho e a melhorar realmente, porque estas são as partes financeiras que nos dão. Mais interessante é que há alguns concelhos, que o trabalho, como sabem, é feito pela ADESA, na eficiência energética, e os outros concelhos, esta equipe que está a trabalhar para a Oliveira do Hospital irá trabalhar noutros concelhos também, para desta experiência nossa, outros concelhos estão interessados e por isso esta equipe de eficiência energética irá prestar um serviço também aos outros municípios que integram a ADESA.